Antena Web Informação com Sara Freixo. Boa noite, bem-vindos ao Antena Web Informação. O PS reafirma que o governo não tem legitimidade para cortar 4 mil milhões de euros. Carlos Zorrinho explicou que o executivo de Pedro Passos Coelho não tem ética para cortar tanto nas despesas do Estado. Na abertura das jornadas parlamentares do PS, em Viseu, Zorrinho disse que, caso as leis choquem com a Constituição, então o que deve mudar são as leis e não a Constituição. E voltou a frisar que o PS não deixará que o PSD faça uma subversão absoluta dos valores democráticos. Em resposta a Carlos Zorrinho, o primeiro-ministro diz que o governo está mais que mandatado para cortar 4 mil milhões de euros. No Congresso do PSD Açores, o líder social-democrata e primeiro-ministro fez questão de deixar claro que o governo não pode inventar dinheiro e, portanto, é necessário cortar nas despesas do Estado. Além disso, Passos Coelho quis ainda reafirmar que não necessita do apoio do Partido Socialista para avançar com a reforma do Estado. O responsável do Partido Socialista para as questões de saúde quer acabar com a ADSE, o subsistema de saúde dos funcionários públicos. Álvaro Beleza diz que este subsistema é único na Europa e que é um mecanismo injusto. Álvaro Beleza afirmou que seria necessário acabar com este subsistema, mas só depois de conseguir colocar os funcionários do Estado noutro subsistema. O Partido Socialista já veio demarcar-se da opinião de Álvaro Beleza. Carlos Zorrinho disse que esta era uma opinião pessoal do deputado socialista e que o PS não é a favor do fim deste subsistema de saúde. Já o antigo ministro da Saúde, Correia de Campos, concorda que a ADSE é um mau sistema de saúde porque não é integrado e obriga, por isso, a que o doente seja dividido às fatias. Cada médico trabalha por si e dentro da sua especialidade. Correia de Campos explica, no entanto, que é necessário reformar a ADSE, mas acabar com este sistema não é a solução. O antigo Presidente da República, Mário Soares, continua internado depois de ter dado entrada no sábado no Hospital da Luz devido a uma gripe que o médico temeu que avançasse para uma pneumonia. Este ano, os vírus da gripe chegaram mais cedo a Portugal e são mais agressivos. A Direção-Geral de Saúde recomenda proteções e a vacinação contra a gripe, crianças e idosos particularmente. Duas pessoas já foram internadas e ainda permanecem no hospital devido à gripe. Os combustíveis estão mais caros desde a meia-noite de hoje. Os preços da gasolina e do gasóleo subiram entre 1 a 2 cêntimos por litro. Só a Repsol ainda não mexeu na tabela de preços. Na Galp foi onde a gasolina mais subiu, 2 cêntimos por litro. O gasóleo subiu 1 cêntimo em todas as gasolineiras. Em Damasco, na Síria, 36 pessoas morreram, 14 delas crianças, num ataque das forças sírias leais ao presidente Bashar al-Assad. Os bombardeamentos aconteceram na zona leste da capital, que está em posse dos rebeldes anti-regime. Mais de 60 mil pessoas já morreram, segundo a ONU, desde o início do conflito. 60 rebeldes islamitas foram mortos pelas forças francesas no Mali, na cidade de Gao. Os extremistas islâmicos ameaçam agora atacar Paris. A França declarou-se sexta-feira em guerra contra o terrorismo e no passado domingo atacou a base militar dos rebeldes islâmicos em Gao, no Mali. Apanhados desprevenidos, 60 pessoas morreram. Benfica e Porto empataram a 2 golos no Estádio da Luz. Mangalá marcou primeiro, aos 8 minutos, e aos 10, Matic marcou para o Benfica. Aos 15 minutos, Jackson Martínez colocou o Porto a ganhar, mas aos 17 minutos, Gaetan voltou a empatar para o Benfica. O Benfica continua líder do campeonato, com mais 3 pontos que o Porto, que tem um jogo a menos. O treinador do Porto criticou duramente a atuação do árbitro, João Ferreira, e falou em 2 expulsões para o lado do Benfica, que não se concretizaram. O Sporting voltou às vitórias no campeonato. Aos 4 minutos de jogo, Labiad marcou para o clube verde e branco. Aos 55 minutos, Adriano aumentou a vantagem para o clube de Alvalade. Jesualdo Ferreira pediu aos sócios para voltarem a apoiar a equipa e frisou que foi quebrado o longo tempo sem vitórias que o Sporting tem atravessado. O árbitro português Pedro Proença foi considerado o melhor de 2012 pela Federação de História e Estatística do Futebol. Pedro Proença teve 174 votos à frente do árbitro turco Cüneyt Sakir, com 73 pontos. O Sporting foi condenado esta segunda-feira a pagar uma indemnização de 359.338 € ao Benfica. A indemnização diz respeito aos incidentes ocorridos durante o encontro Benfica-Sporting, na Luz, na época 2011-2012, quando os adeptos do Sporting incendiaram cadeiras na zona onde estavam a assistir ao jogo, dentro de uma caixa de segurança metálica. O clube de Alvalade vai recorrer da decisão, segundo a TSF. Hoje o Antena Web Informação fica por aqui. Amanhã estamos de volta. Boa noite.